é você. Por favor, fale comigo. Eu preciso de um amigo que me escute e queira me ajudar. Eu preciso tanto conversar. Ei, você, dê-me um pouco do seu tempo. Pelo menos um momento. E não sabe o bem que vai fazer. Que vai fazer. Ei, você, pode ser que seja igual a mim. Coração quase chegando ao fim. Chegando ao fim. Chegando ao fim. Eu já não posso mais. Não posso mais viver sozinho assim. Talvez você consiga me estender a mão. Eu também serei o seu amigo. Ei, você, por favor, fale comigo. Eu preciso de um amigo que me escute e queira me ajudar. Eu preciso tanto conversar. Ei, você.